Detona Magno Calado, pra cima, DJ. Detona meu DJ Magno Calado. Nazareno do Lava Jato Dois Irmãos, patrocinador oficial do DJ Magno Calado. Banda K-47. Banda K-47. As balas. Vamos lá. Lava Jato Dois Irmãos. Onde se esconde?